ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até às 14 horas de hoje com a sua participação aqui pelo 991248325 992042222. Lembrando que você enviando a sua mensagem aqui pra gente, dizendo aí, colocando o seu nome completo na mensagem e também dizendo eu quero convite pro Arraiá dos Sementes, você concorre ao convite valendo pra hoje à noite. Só um abração aqui pra Toninha Magre, né, que tá mandando um alusão aqui pra toda a Associação Arraiá dos Sementes, parabenizando aqui o pessoal do Sementes do Amanhã pelo evento de ontem, disse que teve lá no evento, foi um grande sucesso, ficou super satisfeito aí com o atendimento das entidades, né? E com toda a organização. Obrigado, viu, Toninha Magre, aí pela participação aqui no programa. DJ Xuxa também tá ligado com a gente, né, Xuxa? Aquele abraço pra você. E agora é hora de conversar com o meu amigo Luiz Henrique Paina, diretor da Divisão de Esportes e Lazer aqui da Prefeitura de Guaranésia. Vamos falar bastante sobre esporte. Quero saber o que aconteceu no esporte guaranesiano nesses primeiros 6 meses aí, sobre a batuta, né, do nosso amigo Paina. Tudo bem, Paina? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Expresso. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM, Pássaro da Ilha, é sempre um prazer, né? Como sempre, a gente trazendo aqui notícias dos acontecimentos, das realizações na cidade de Guaranésia e na região também, né? Como a gente disputa campeonatos regionais e tal, e planejamentos futuros. Ô Paine, e tem disputado muitos campeonatos regionais? Temos sim. Nós estamos em 3 campeonatos regionais e agora nós vamos disputar a MOG, né? Que é uma outra, agora no segundo semestre, também envolve toda a região. E esses campeonatos regionais, o que é o LIDERP lá, aquele campeonato de São José, da Liga lá? Exatamente. O que Guaranésia participa? Hoje nós temos assim, foi feita uma pesquisa no começo do ano, porque uma nova gestão, os professores foram dando as coordenadas, quais seriam mais importantes a gente participar, que seria viável para o município, né? Em termos tanto financeiro quanto de participação mesmo. Então nós estamos participando do DERLA, que é um campeonato exclusivo de Mococa, que é também, tem bastante cidades importantes, né? Que é exclusivo de handball. Participando do Sul Mineiro, de voleibol, né? Que a gente disputa aí em cidades como Varginha, Três Corações, São Gonçalo, várias cidades aí da região, com equipes de base de voleibol. E o LIDARP, que é, disputa todas as modalidades, todas, né? Futebol, futsal, vôlei, handball, todas as modalidades na LIDARP, que é uma liga bastante interessante também. Pai, mas e a preocupação? Qual que é? É fazer essa meninada pegar experiência, ou apenas tirar essa meninada das ruas e colocar no esporte? Ou não, a gente tem a vontade e a expectativa de ir para conquistar títulos. Qual que é a prioridade? Antônio Cláudio, a gente tem conversado bastante agora com o secretário Paulo Marcos, a gente conversa muito de planos de trabalho, né? Então a gente pegou uma gestão no começo e tal, e a gente está bem preocupado, principalmente com a educação, com a disciplina, né? Então, assim, trabalhar bastante aí as equipes de base, crianças principalmente, né? E depois, logicamente, na sequência, os jovens e os mais velhos. Também a gente trabalha com idosos também, mas a nossa filosofia de trabalho está mais baseada nas crianças. Quantos anos a gente tá falando aí, Paina? De 7 anos a 14 anos. 7 a 14? De 7 a 14 anos. Nós temos escolinhas de futsal hoje funcionando, de futebol funcionando, handball, vôlei, basquete e natação. Nós só não começamos ainda por conta do frio, mas nós já fizemos o convênio com a Associação BNH, que a gente vai começar a natação a partir de agosto. Quando entrar o calor aí, já começa a natação. Exatamente. Paina, mas eu imagino que você tem uma dificuldade, da mesma forma que acho que o Brasil inteiro tem dificuldade, porque todo mundo quer futebol, né? Futebol ou futsal, né? Como é que coloca na cabeça dessa meninada aí que existem outros esportes como vôlei, O handebol agora está ganhando destaque, né? Não era um esporte muito conhecido, mas agora com os títulos aí que o Brasil vem conquistando, se tornou um quarto esporte, um terceiro esporte brasileiro. É. E aí, como é que coloca isso na cabeça da meninada? É complicado porque é uma questão cultural mesmo, né? Eu não estou de acordo que muitas pessoas pensam que, esporte, como vi já entrevistas aqui principalmente, nós temos que ter futebol e futsal e vôlei. Não. Ping-pong, né? Tênis de mesa, a gente... Todos os esportes a gente tem que dar importância, porque esporte é o que faz a diferença, né? Na educação da criança, na disciplina. Então nós temos hoje Muay Thai também. Temos com a equipe do Elton, né? Com o Elton Noronha, né? É uma grande pessoa, um grande profissional também. A Caine também com dança. Então, assim, tudo isso faz parte, né? Do esporte, da cultura, né? E a gente tem que alimentar. Né? As crianças têm que envolver. Mas tem dificuldade, pai? Tem uma certa barreira? Tem muitos lá que falam assim: não, quero jogar, não vou mexer com vôlei, não. Quero só futebol, então só futsal? Não, doutor Cláudio, por assim, surpresa, a gente ouve assim muitas vezes que a criança fala: você não vai jogar no futebol ou futsal? Não, eu queria outra coisa, ou luta, né? Tem muitos alunos, muitas crianças no vôlei também, né? E o handebol está começando, os meninos estão tendo uma oportunidade também. Eu acho que essas opções têm que ser dadas. Sabe uma coisa que muito me preocupa, e não é só aqui em Guaranésia, mas em muitas cidades da região, o que eu acabo vendo? Você pega lá o garoto, o Júnior, o Antônio Claudinho, né, Davi, o Antônio Claudinho, ele tá lá, ele tá no vôlei, ele tá no handebol e ele tá no basquete. O mesmo jovem acaba participando de três modalidades ao mesmo tempo. Isso acaba prejudicando, tirando outras crianças que poderia estar no lugar do Antônio Claudinho lá, né, jogando, pai? Não necessariamente, eu acho que tem lugar para todos. Sim. A gente acha até importante que o aluno, o atleta, ele experimente várias modalidades, né? Então tem que dar essas opções, porque de repente ele não está bem ele não se adapta no futebol, mas ele se adapta no vôlei, né? Ou em outra, ou no handebol, ou no basquete. Então, assim, eu acho que nós temos que dar oportunidade, sim, e não ocupa o lugar de outros, porque Guaranésia é uma cidade pequena, e a gente tem espaço, né? Hoje a gente está trabalhando com todos os espaços que nós temos, né? Além das academias ao ar livre, né? Nós temos o Coab, né? Nós temos o ginásio antigo, nós estamos bastante ocupados. Estão utilizando o ginásio. Exatamente. Né? E o poliesportivo. Centro administrativo. Exatamente. Né? A quadra lá. Mas está sendo utilizada pela meninada também? Como é que está sendo utilizado lá? Bom, nós temos no meio da semana, terça e quarta-feira, atividades físicas para a terceira idade, né? Tá. Então, das 8 às 9, todas terças e quartas, né? Inclusive, convidando mais pessoas, porque quem vai... Quem quiser, só... O pessoal do CRAS, da assistente social, né? E depois, na quinta-feira, nós temos vôlei também para idosos, lá no centro administrativo, no ginásio antigo. E à noite, porque para não atrapalhar o expediente, para não fazer muito barulho, então a gente começa a partir das 5, 6 horas, aí tem as equipes de futsal que estão ocupando fábrica de tecidos, Alfagoma, SIAC e várias outras, supermercado Duarte. Aí jogam lá. Jogam lá. Mas aí cada empresa marca um dia, procura um dia. Exatamente, nós temos uma agenda, programação para todos os dias, de segunda a sexta, das 6 às 8 e das 8 às 10. Então tem as equipes já bem programadas. Tem espaço lá na agenda, pai? Tem. Ou tá a turma da rádio? Tem, lá, pode né? colocar, tá no Cláudio. Então tem espaço, aí a empresa procura vocês. Eu acho que na sexta-feira tem um espaço legal, ainda lá. Bacana. É muito, muito interessante, porque você dá oportunidade para todo mundo. E lá é um lugar legal, muito gostoso, tem os vestiários, tem a iluminação é boa, né? Então a gente faz questão de dar toda esse espaço para a população mesmo. Ô, pai, mas uma coisa que eu sempre ouvi o pessoal reclamar era a questão da não utilização lá do poliesportivo. A gente quer jogar lá no poliesportivo e não tem condição. E agora, como é que está funcionando lá o poliesportivo? É um caso à parte, porque a gente, o poliesportivo, embora muita gente pensava que estava bem a estrutura física do espaço, não está, né? Então tem muitas goteiras, muitas vazamentos, né? A parte de estrutural, nós precisamos, a própria quadra também precisa dar uma pintada na quadra e tal. Então, conforme vai usando, Antônio Cláudio, vai tendo um desgaste natural, né? Então, assim, a gente está priorizando mais para treinamentos, escolinhas, né? E jogos, né? Porque se for abrir para todos, para toda a população, aí fica difícil, porque aí já não tem toda aquela organização e a gente não preserva o patrimônio. Quadra da Coab, aí já está liberado para o pessoal. Como é que funciona? A quadra da Coab, nós tivemos um pequeno problema no começo, porque estava bastante danificada também, os banheiros e tal, e a quadra, ela estava fechada. Então, quando está fechada, os meninos, algumas crianças, abrem a tela, né? O alambrado para entrar. Então, estavam brincando na caixa d'água, tinham alguns probleminhas assim. Aí, que nós fizemos? Nós abrimos por conta de não ter ainda os guardas, né? Tá. Nós tínhamos um guardas 12 por 36, dia sim, dia não, e esses guardas hoje já não temos mais, estão ocupados em outros setores, né? Então, nós achamos melhor deixar aberto. Então, todas as pessoas têm a oportunidade, porque tem o parquinho também, né? Então, tem a oportunidade de jogar lá. Agora, quando for jogo oficial, que uma equipe, qualquer equipe queira jogar, fazer um torneio, um campeonato na quadra da Coab, a gente tem que pegar uma autorização com a gente no Departamento de Esportes. Não, bacana. Bom, então, 6 meses aí já à frente do departamento, né? Um pouquinho mais, 6 meses e alguns dias. Tá como você imaginou? É aquilo mesmo que você tinha planejado? Tem ainda alguma coisa aí que está faltando? Como é que tá? Como é que você avalia esse trabalho nesses primeiros meses? Antônio Cláudio, cada dia é uma surpresa, né? A gente que trabalha, o esporte é um dos setores, assim, da pasta que mais ocupa e que mais movimenta, né? Literalmente. Então, e é onde sempre se corta primeiro também. Exatamente. Então, assim, a gente trabalha em cima, no limite ali do orçamento, né? Nós temos que fazer mágica, às vezes, para poder participar, de poder dar o melhor que a gente tem. Porém, nós temos aí, nós fizemos bastante parcerias, né? Fizemos parcerias com a educação, né? Num projeto aí bastante interessante, que é projeto de xadrez nas escolas, né? Fizemos parceria também com a Secretaria de Saúde, com a assistente social, o CRAS, né? Que é os jogos regionais dos idosos que a gente está promovendo. Vamos ver se dá ainda para fazer esse ano. Caso não dê, a gente faz o ano que vem, trazer várias cidades da região para o pessoal da terceira idade. Da terceira idade, né? E são jogos, assim, claro, adaptados, tudo no seu limite, né? Com muito cuidado. A gente trabalha com vidas, né? Então tem que ter muito cuidado. A gente fez parcerias, várias parcerias, e também nós temos, não sei se vocês já sabem, mas nós temos um psicólogo Rodrigo, para atender nossos atletas e as famílias dos atletas. Eu acho que é muito interessante isso. Já é um projeto. Uma ligação com assistência social. Com assistência social. O psicólogo Rodrigo conversa com as crianças, conversa em grupo ou individualmente, e isso eu acho que é um fato bastante inovador, interessante, porque trabalha o emocional, o comportamento das crianças. E descobre algum problema que a criança. Exatamente. E aí a gente vai direcionar esse problema e vai procurar tratá-lo. Soluções aí para esse problema. Isso. Paina, eu vou fazer aqui um intervalo comercial pra gente voltar nesse bate-papo, mas ó, parabéns, Paina, pelo empenho, pela honestidade, dedicação, fiel a todos os esportes, que Deus sempre te ilumine. É o Giovanni, é o seu parceiro Giovanni Moraes, tá dizendo aqui, grande Giovanni, valeu pela participação aí no programa. Tem mais gente aqui, um grande abraço aí para o professor Paina, pessoa maravilhosa, o Matheus Vilas Boas, o Ildimar Silva também tá te mandando aqui um abraço, parabéns. Deixa eu ver quem mais aqui. Inclusive, hoje o vôlei do Maurício foram disputar lá em Poços de Caldas a Lidarp, né? Lidarp. Manda um beijo aí para as meninas que estão lá, em especial para a Natália. Boa sorte para elas. O Maurício vem fazendo um ótimo trabalho. Parabéns para ele, incentivando essa garotada a praticar esportes. É a Ivone que tá mandando aqui o valorzão. é também da prefeitura essa participação. Lógico, né? Lógico. Nós íamos deixar para o segundo bloco para falar dos professores e dos jogos que estão tendo, né? A gente vai falar disso. Daqui a pouquinho a gente volta para falar aí sobre essa questão aí dos campeonatos, né? Que Guarané, nesse final de semana, principalmente, né? Agenda lotada. Agenda lotada. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial aqui no Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM até às 14 horas. Né? Bom dia, Antônio Cláudio. Eu desejo tudo de bom pro Paina, um amigão de todos, um bom profissional. Um abração. É o José Moretti mandando esse alô pra você aqui, viu, Paina? O pessoal pode continuar participando aí da programação aqui da 103, enviando o nome completo, dizendo eu quero um ingresso aí pro Arraiado Sementes, viu? Hoje à noite tem Arraiado Sementes, né? Com shows do Júlio César e Guilherme, Renato e Giovanelli, tem apresentação de quadrilhas, as pastorinhas, também o Escorrega Lá Vai Um. Pode mandar sua mensagem dizendo que quer o convite pro Arraiado Sementes ou ligar aqui no 3555-1896. A gente continua aqui o nosso bate-papo. Além do José Moretti mandar um abraço, o Leandro Cebolinha também está mandando um abraço aqui pro professor Paina. O Juninho Capoeira também está mandando um abraço para o professor Paina. Deixa eu ver quem mais está mandando abraços aqui. Martins Som ligou aqui pra gente, falou que o Martins era o único jogador que conseguia parar o Paina no futsal guarnesiano. Verdade ou mentira? É meia verdade, né? Era difícil parar o Paina, né? Mais ou menos, né? A gente era assim, apesar da altura, a gente era bastante habilidoso, né? E o Martins era um grande amigo, um grande jogador. Eu agradeço também o Juninho, agradeço a todos, Giovanni, o Matheus, a todos que estão dando os parabéns. Mas agora tem gente aqui fazendo críticas, ó. Antônio Cláudio, tudo bem? Queria perguntar aí pro Paina por que o handebol acabou de vez? Cadê o técnico do handebol? Como vai fazer sem treinador? É o Altieres que está mandando essa pergunta aqui. E aí, Paena? Altieres. Como é que vai fazer sem treinador? Não tem treinador? Não. O problema foi o seguinte, nós viemos de uma do ano passado, doutor Cláudio, a gestão passada, né? Nós, assim, pelos levantamentos que nós fizemos, de 2009 a 2012, não houve praticamente nada, assim, foi mais futebol, futsal, né? Acho que nem existia handball, inclusive, nem basquete, né? De 2013 a 2016, isso não é uma crítica, eu tô dizendo um levantamento que nós fizemos para ver aonde que nós pegamos, né? E até 2016, ou seja, houve atividades e realizações de eventos e tal, 2014, né? 2015 e 2016, né? Então, eu gostaria, assim, que as pessoas que talvez possam criticar, a gente sempre recebe as críticas com bons olhos, porque, né, assim a gente aprende e começa a ver com outro ângulo, né? Que essas pessoas vissem em 6 meses, né, das gestões anteriores, o que foi feito, né? Pra, se for equiparar, se for comparar. Mas o que passou, passou, né? O que eu quero dizer é o seguinte, não tinha o ano passado técnico de handebol, não tinha de basquetebol, né? E muitas outras coisas não tinham, além do material esportivo, né? Nós não herdamos nenhum jogo de uniforme, nós não herdamos nenhum time de futebol, nem de futsal, nem de vôlei, nem nenhum time competitivo da gestão passada, né? Nós estamos começando do zero. Portanto, nesse momento, nós não podemos ainda contratar, né? Está tudo em pauta. Né, o prefeito Laércio já sabe, o vice-prefeito Diego de Castro já sabe, o Paulo Marcos já sabe também. Nós estamos esperando, né, vamos dizer, entre aspas, o concurso, né, que vai haver aí nos próximos meses, para que nós tenhamos aí professores especialistas. E nós não podemos contratar nesse momento um professor de handebol especificamente. E os professores que nós temos, nós não são especialistas nessa modalidade, tanto também no basquetebol. Tá. O Pierre está dizendo aqui, ó, como não existia handebol e basquete, faz tempo que temos esses dois esportes. acho que vocês dão muita importância pro vôlei e pro futebol apenas. Não, Thiés, existia sim, existiam as modalidades, não existiam professores técnicos, né? Treinadores. Específico. Esse ano nós começamos com o voluntário Bruno Barbosa, muito excelente pessoa, excelente profissional, né? Que tenha também uma academia de luta e tal. Ele ajudou, nós entramos no campeonato Lidarp e entramos também na liga de Derla, de Mococa, né? Com basquete ou com handball? Com handball. Com handball. Com handball. Basquete também na Lidarp. É. Portanto, o handball não teve o rendimento esperado, mas nem por isso nós deixamos de treinar, né? E terminou, nós terminamos essa etapa com o handball dentro desse campeonato Lidarp. Então, parou aí, né? Aí, não tendo técnico, o Bruno Barbosa já não pôde mais, como voluntário, dar os treinos. Então, eu ofereci, inclusive, ao Altieres para que desse ele os treinos ou alguma outra pessoa da área. Que já estão, eles têm o horário deles no poliesportivo, né? Sim. Então, eles podem ir treinar, têm os horários, mas muitas vezes alguns jogadores não querem, né? Ou tem alguma eu não sei o que acontece entre eles, mas são... Mas existe previsão, então, deixa eu ter um treinador de handebol depois do concurso público. Eu creio que sim, Antônio Cláudio. Me parece que no edital, eu ainda não tenho certeza absoluta, mas que vão ser somente dois professores, né, contratados. Então, imagine que nós temos o professor que será que passar no concurso, ele tem a especialidade somente no futebol. Entendi. Então, como é que nós vamos fazer? Nós como vamos é que precisar. Ele vai treinar aí, então, treinador? Certamente o prefeito Laércio abrirá um processo seletivo, né? Tá. Aí para professor específico para essa área, né? Entendi. Toninho Pincel de Ouro está parabenizando você pelo seu trabalho no esporte, viu? Paiana, atletas de rua. Como é que está funcionando essa questão aí dos atletas de rua? Porque a gente sempre está recebendo aí boas notícias desses atletas, né? O Paulo, Zé Patrício, né? A Martinha Flamini, quer dizer, a gente tem vários atletas aí que estão participando aí, representando Guaranésia em várias cidades da região. Como é que tá isso? É, realmente. Tem um apoio da prefeitura? Não tem um apoio? Lógico que tem, lógico que tem. Tem todos os esportes. Como é que é esse apoio? Dentro dos limites, né? Nós fizemos umas reuniões logo em fevereiro, chamei todos os corredores, embora eu não sabia ainda quais seriam, né? Mas todos os corredores foi aí, participou da reunião, o Paulo Egídio, o Amarildo, o Zé Wilson, o Zé Patrício também. E eles nós escolhemos, né? Perguntei ao prefeito do apoio e foi dado, sim. Nós escolhemos quatro corridas importantes no ano, né? Que a gente não pode, porque toda semana tem corrida de rua. Toda semana, né? Tem. Hoje, amanhã, por exemplo, tem a sexta corrida de cidade de Guaxupé. Né? Então, muitas das vezes eles vão por conta deles, né? Mas porque o que mais pesa, Antônio Cláudio, é um esporte, o atletismo é muito barato, né? O que mais pesa é o transporte. É o transporte, principalmente para longas distâncias, por exatamente. Exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Exatamente. É aí onde entra a ajuda de exatamente, é no transporte, inclusive a parte de alimentação, de hospedagem, eles se viram, né? Eles próprios tem que ter consciência disso, que a prefeitura não tem total essa verba, esse dinheiro para poder destinar atletas, né? A todos, né? Então, a nossa proposta é que esses atletas, inclusive tem o Dulinha também, tem o Guilherme do Paizão, né? É, grande Guilherme. Guilherme tá sempre trazendo medalha aí, né? A gente vai conhecendo. Ana Cristina Marcelino, o esposo dela, o Zeca, né? A Martinha Flamini, o Zé Patrício, que inclusive acabou de operar agora, que mandar um abraço especial para ele. Tá ouvindo a gente lá, um abraço, e que se recupere o mais breve possível, porque dia 10 de setembro nós temos a corrida de Guaranésia. Está confirmado então a corrida. Confirmada a corrida de Guaranésia. Dentro da programação do aniversário. Exatamente. Mas que corrida será essa, Paena? Vai ser uma corrida mais só com atletas aqui da região ou a gente vai ter a presença de atletas de um nível um pouco... não nível melhor, mas mais conhecidos nacionalmente? Então, tudo dentro dos limites, né? A gente dá os passos conforme a perna, né? Então a gente não pode também ter uma coisa exorbitante, uma corrida de último nível, de alto nível, porque a gente não tem a verba destinada a isso, mas estou fazendo pesquisas, né? Com várias organizações. Por exemplo, eu conversei com o Paulinho de Sertãozinho, né? Que por coincidência, Paulinho Esportes, né? Ah, também, né? É, ele, mas ele não é loja, é uma pessoa que ele é o marido da Zeferina. Ah, tá. Que já esteve aqui. Já esteve aqui. Exatamente. Ela esteve aqui em outras ocasiões e ele vai trazê-la, se for ele o organizador. E não fica caro, né? Então o que que vai? É chip, né? Pra colocar no, pra controle, colocar no calçado, ou chip, ou uma camiseta, né? E o percurso a gente quer fazer de 10 quilômetros e de 5 quilômetros também, né? E para criança também. E outro dia eu ouvi até uma novidade que eu não tava pensando, a Ana Cristina, a Marcelina me disse que poderia fazer também de caminhada, né? Não é uma caminhada, é, sem tirar, sem correr, né? Ou seja, então é uma competição. Caminhada mesmo. É. Caminhada mesmo, né? Mas para competindo, né? Entendi. E não é um trote nem uma corrida. Mas para mim é novidade. Tá, mas já tem essa data, vai ser já tem a data, é. E nós vamos fazer para crianças também, de 600 metros também. Então, assim, vai 10 de setembro, aniversário da cidade, na programação da. Programação do aniversário, a gente exatamente, vai ter a corrida. Vai ter a corrida de rua. Eu gosto muito, já fui, participei da São Silvestre, né? Eu acho muito interessante. Na outra gestão, quando eu fui diretor de esportes também, nós tínhamos uma equipe aqui em Guaranésia. Paiane, e vamos falar da programação desse final de semana antes da gente falar do planejamento aí pro segundo semestre. O que que a gente tem nesse final de semana? Eu vi que a agenda tá cheia, né? É, hoje tá acontecendo a semifinal do Campeonato Municipal de Futebol. Bom, aconteceu na última quinta, né? A semifinal lá do Futsal Master, né? Que exatamente, tá rolando. Exatamente, né? É, e tá muito tá interessante, rolando. Porque assim, a nossa ideia é de confraternizar, né? E dar oportunidade para esses jogadores que nunca jogaram, talvez, no poliesportivo, né? Então eles acham que é um Maracanã do futsal. Acabou virando, só ficava, sonhavam jogar lá, mas nunca terminavam. Exatamente. Agora tem um poliesportivo para jogar. É. E eles têm consciência disso, que reuniões, jogos que prevalece a disciplina, né? A gente não deixa nenhum momento ultrapassar os limites, porque lá no jogo, no momento, esquenta, né? Mas nós a gente tenta controlar. Bem conversado isso, o Master. A gente tem. Que dia vai ser a final? Perdão, já ia dizer. Porque foi semifinal. É, né, então. E a final vai ser sexta-feira próxima, né? Dia 30. Nós vamos chamar, foram 6 equipes participantes somente, né? Nós vamos chamar a quinta, o quinto lugar, né? Certo. Vamos dizer assim, a Renovação e o Bar do Gilmar, certo, né? Que vai disputar o quinto lugar, inclusive vai ter um troféuzinho para eles também. Bacana. De confraternização, depois isso às 19 horas, na sexta-feira próxima. Às 19 horas tem o primeiro jogo e a disputa de quinto lugar. Isso. Depois vai ter uma apresentação de dança com a professora Caine, também muito bonito também. Vai ser uma noite especial. E às 20 horas a gente está pensando, programando o terceiro lugar, que vai jogar a equipe da Lanchonete Rio Branco, né, com o Sítio Trindade. Certo. E por último vai jogar às 21 horas, então. O Cruzeiro e Vildrex, né? São as duas equipes que vão fazer a final, campeão e vice. Nesse final de semana, agora chegando aqui nesse final de semana, a gente tem hoje, né? A semifinal do Sub-17 de vôlei feminino, tá acontecendo lá em Poços de Caldas. Exatamente, a semifinal agora de manhã. Foi. Se ganhar, vai pra final hoje à tarde. Ainda não tem o resultado, não, pai? Não, ainda não. A gente já dava o resultado agora. É no domingo, dia 25, a final do Sub-17 de vôlei masculino contra a equipe de Gospé, vai ser lá em Poços também. Também em Poços de Caldas, ou seja, são duas viagens pra Poços de Caldas, ontem, hoje o feminino e amanhã o masculino Sub-17. Amanhã domingo acontece a semifinal do futebol sub-13, né? Exatamente. Vai ser no Francisco Lopes. Agora tá resolvido o problema lá do campo do Guaranésia? Tá. A gente tá tendo, a prefeitura entendeu-se com a diretoria do Guaranésia, que tava difícil, né? É, o Antônio Cláudio é por fim, mas não foi só questão de entendimento, é uma coisa um pouco burocrática, né? Nós temos um marco regulatório, tem que ter todo, porque até o ano passado era subvenção. É, mudou, né? Mudou, então, todo esse marco regulatório. Então, por isso que demorou. Agora vai ter sempre alguma coisa no campo do Guaranésia. Na terça-feira de manhã e à tarde, no campo do Cruzeiro, escola de futebol, com o professor Pelé, que inclusive gostaria de mandar um abraço para ele também. César. Grande César, grande amigo e gente profissional de alto nível. É terça-feira, Cruzeiro, manhã e tarde, futebol. quinta-feira, Guaranésia, manhã e tarde, né? E no sábado, sexta-tarde, sábado de manhã, por enquanto, lá Beira-Rio, né? Então, a gente está ocupando aí os três espaços, por enquanto. Deixa eu te perguntar, acho que foi o Laércio que falou para mim, ou foi o Júnior que falou para mim, numa das últimas entrevistas, que a gente vai ter agora um campo municipal, né? Do município. E aí? Aí cessa essa parceria com esses outros campos? Mas isso era segredo, doutor Cláudio. Foi eles que contaram aqui, Laércio. E aí, como é que vai fazer? Em off, né? E particularmente o Laércio me falou, pai, acho que nós vamos realizar o nosso sonho, né? Que é ter o campo da cidade, né? Nós precisamos ter, Guaranésia merece, né? Um campo de futebol. E ele já deu até o nome, assim, mas... Ah, já tem? Mas é, já... É... Por favor, conta pra mim. Guarazão. Mas é muito interessante a ideia, porque, e assim, tá pensando em fazer no alto, ainda tá vendo espaço e tal, mas em breve já vamos ter novidades, né? Mas aí, as parcerias com esses talvez, outros, Guaranés, Cruzeiro, vai continuar e o Beira-Rio? Talvez não, Antônio Cláudio, você sabe que o campo, quanto mais treina, mais o desgaste é grande, né? Do gramado, né? Então a gente pensa em fazer mini campos, né? Para treinamentos e deixar um campo somente para jogos, né? Então talvez o Guaranésia fique mais para jogos e tal, e certamente nós vamos ocupar todos os campos, né? E tem bastante crianças, nós estamos trabalhando com muitas crianças, né? Em torno de 400 crianças nós estamos trabalhando, né? Não somente no futebol, em todas as modalidades. Naquela faixa de idade que você falou. Exatamente. 7 a 14 anos, né? De 7 a 14 anos. Paine, planejamento agora para esse segundo semestre, o que vem além da corrida que a gente falou, a corrida de rua que acontece no dia 10 de setembro? Olha, nós temos aí grandes desafios, né? E o importante é isso, né? É ter desafios, né? Nós temos o dia do desafio, Challenge Day, né? Vai acontecer. Que vai acontecer, que vai ser entre bairros, né? Eu tinha tive essa experiência, que era entre cidades. A gente disputa com cidades de outros países, né? Uma cidade da Suécia, da Alemanha, Guaranésia versus Munique. Uma cidade lá da Isso, da né? Alemanha. Tal. Isso. Então, mas nós vamos começar por aqui, né? Nós vamos começar, é um dia que para tudo, né? Que as pessoas fazem aí um tempo de atividade física. Então é o dia do desafio, né? Vila Nunes, Centro, Renovação, Bom Jesus e tal, e a gente faz todos os bairros, e o bairro que tiver mais participação de mais atletas vai ser o campeão, né? Legal. E a gente vai coordenar isso. Bom, isso é um dos projetos, é muito legal. Que nós temos agora para julho? Nós temos a colônia de férias, né? Que é também muito interessante. Enquanto os pais estão tendo a rotina normal de trabalho, os filhos estão com a gente, com os professores. Com isso, nós temos uma parceria com a Unifeg, né? Nós estamos em constante reunião, eu com o Altran, lá na Unifeg, para liberar os estagiários de educação física para ajudar a gente aqui, né? Além de contar com os nossos professores também da cidade, né? Colônia de férias que leva as crianças para na Pratinha, né? E aqui em Guaranésia. Tá. Na ABB? Porque a primeira que você fez foi na ABB. Nós fizemos esse ano, em janeiro, foi a primeira. Inclusive foi o primeiro evento, né, do departamento. Foi esse lançou. Ano na ABB. Foi um dia só, né? A gente vai ver também verba, orçamento para isso. Porque o que gasta é somente mais a viagem. Os ônibus, né? Deslocamento e lanche para as crianças, né? Mas a gente pode fazer por aqui também, né? Mais próximo, sem ter as viagens. Isso a gente está vendo ainda, essa semana a gente vai decidir. Na Pratinha nós pensamos fazer ali no poliesportivo, fechar a rua em frente ao poliesportivo, porque já tem espaços reservados ali, já tem academia ao ar livre, já tem o poli, né? E a gente colocar ali colchonetes, traves, bolas, etc. Mas fazer mais dias, não somente um, né? Quarta, quinta e sexta, né? E logo no segundo semestre, isso é colônia de férias, e no segundo semestre a gente fazer, então, cada domingo as ruas de lazeres, né? Você fazia quando você foi secretário. Ruas de lazer, isso. né? Então esse é um projeto bastante interessante. Nós temos também xadrez nas escolas, que já devemos implantar talvez agora já no segundo semestre, né? Vai, nós estamos conversando com o William Gavioli, secretário de educação. É, os jogos regionais dos idosos também, que talvez venham aí para o aniversário da cidade, ou então um pouco mais para frente, né? Nós estamos vendo orçamento também, tudo gira em torno de orçamento. A possibilidade de acontecer esses jogos regionais. Possibilidade, a possibilidade, sim. Guaranésia, né? Vai estar na MOB, vai, né? Vai ser a sede vai dos ser jogos. A sede dos jogos esse ano? Não, dos idosos. Tá. A MOG não vai ter uma sede específica, vai fazendo rodízio. Ah, é? Né? Vai acontecer assim desse ano. Inclusive o Vaguinho, nosso querido Vaguinho, está lá. Fazendo um trabalho muito interessante, ajudando na coordenação desses jogos, né? Mandar um abraço para ele também. Nós temos a colônia de férias, o campeonato municipal de futsal adulto, que todo mundo está esperando, né? É uma coisa que muita gente participa. Já a Ruas de Lazer, eu já disse, né? Aos domingos, né? Cada domingo em um bairro. No aniversário da cidade, corrida de pedestres, gincana motorizada, Antônio Cláudio, é uma coisa muito interessante também, já fiz, e é muito, ocupa as duas praças da cidade e se faz as provas daquelas gincanas tradicionais, né? O casal dentro de um carro e vai fazendo as provas, vai parando, não oferece perigo nenhum, né? Embora seja cronometrado por tempo, né? Mas não oferece perigo porque as provas são uma perto da outra, então o carro acelera, mas logo ele tem que parar para fazer uma prova, achar a bala na farinha, a colher no ovo, o saquinho d'água. Isso envolve toda a população e é muito interessante. Vai ser também, a gente quer que seja no aniversário da cidade. Dentro da programação do aniversário. Em setembro, E aí estará acabando também o futsal, o campeonato de futsal adulto, que começa em agosto, a gente vai estar terminando aí, vai fazer o encerramento. Logo, nós temos aí planejamento para fazer jogos, torneios regionais de basquete, de handebol, de futsal feminino, né? Além de sinuca, truco, malha, bocha, pipa, rolimã, ou seja, a gente tem bastante coisas, bastante ideias para fazendo aí pra durante ir desenvolvendo ao longo desse segundo semestre. Exatamente. A agenda tá cheia então, né? Vamos aguardar. Ideias não faltam, né, Antônio Cláudio? Vamos aguardar que tudo a gente certo. Trabalha em cima de orçamento, então às vezes a gente quer, mas às vezes não pode. Parabéns, professor Paina, vamos investir em esporte, educação, para que nossos jovens tenham mais opção e não entrem no mundo das drogas. Quem mandou essa mensagem foi a Ângela Bock, diretora lá da escola Olavo Vilas Boas. Muito obrigado, Ângela. Paena, agradeço demais a sua presença de hoje, que fizemos um resumo aqui, um raio-x, né, do esporte aqui em Guaranésia. Espero que o problema ali do handball, né, que o Altieres levantou, em breve seja resolvido, que seja realmente, né? Não, com certeza. Um treinador, né, pro handball e pro basquete, né? Com certeza. Porque a gente já tem um time de basquete aqui dos meninos. Tem. Do Lucas, do Vinícius, eles são os Lobos da Ilha, né? Lobos da Ilha. Isso. E são os meninos muito bons, muito educados, e a gente quer fazer de tudo, Antônio Cláudio. Às vezes a gente não pode fazer, mas a gente está vendo, já está tudo em pauta para a gente ajudar toda a população, em qualquer aspecto. Beleza, Paena. Viu? Obrigado pela participação, viu? Muito obrigado. Gostaria de finalizar? De agradecer a todos os nossos a nossa equipe, né? Nós temos aí o Maurício, que é um grande profissional. Está hoje em postos, tá, né? Está em postos hoje. O Carlos César, né? Que é o Pelé. Né, que é uma pessoa excelente também, um profissional, né, o Emanuel Taliberti também, que é uma pessoa e um profissional de alto nível, né, são todas pessoas que ajudam a gente, a Sebastiana Laurindo, que trabalha de auxiliar de serviços gerais, o Giovanni, né, também, a Carolina, a nossa secretária, o Jair Bernardo, que é o nosso guarda, zelador, né? Né, o Batata também, que está auxiliando bastante a gente, é uma pessoa também que está, embora as pessoas, algumas pessoas falem que não, mas ele está auxiliando muito na parte administrativa também, o que está faltando, o que está passando, é uma torneira, é uma telha, o que for necessário, o Batata está pronto para ajudar trabalhar também. E agradecer, logicamente, o nosso prefeito Laércio Sintra, e o vice-prefeito Diego de Castro, e o nosso secretário Paulo Marcos, que não estão medindo esforço para que tudo se realize da melhor forma. Então, beleza, bacana demais, Paiano. Deixa eu mandar um abraço aqui especial para o Paulo Marcos também, que está dando uma mão danada lá para o Arraiado Sementes, né? Ele, o Laércio, aí, muito obrigado aí mais uma vez. Paiano, valeu pela participação, meu amigo. Muito obrigado, Antônio Cláudio. Grande até a abraço. Próxima. Precisando, obrigado. Aí, já sabe, pode contar sempre aqui com o programa Expresso. A gente vai fazer um intervalinho comercial e voltamos daqui a pouquinho, dando sequência no Expresso. Eu vou conversar já com o pessoal do Aerofest, que vai acontecer nos dias 1 e 2 de julho, né? No próximo final de semana já, na cidade de Guaxupé. Rapidinho eu volto. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.